casa do Senhor teu Deus. Tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração. O lugar santo é. Adorar, aleluia, e sai.